3894, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 3894, continua a aproximação. Repórter Central do Campo, ajuste na 0-1-4. Chuva sobre o campo, pista molhada. Ok, quem está 3894, vamos lá avisar o campo. Está na Puro 240 por 20 milhas para a Voz Boa Vista, da forma cópia. Enche com a prioridade 6000 na Puro 240. Enche com 649, Puro SP. Enche com 1869, desça para 4000 pés, reduza para 2309. Número 3 na próxima. E descendo a 4000. 1966, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Torre, 1895, voo 1966, boa. Voo 1869, desça para 2000 pés, autorizado ILS X8, da pista 190. Pegue agora como número 2 na aproximação. Tá pro número 1, passando. Tá pro número 1 a 12 horas, 8 milhas, passando 3000 pés, em descida, bravo 438. Gente, tá autorizado, sede de tráfego em zona. Voo 829. 329, libere a próxima direita, chame 1219-8. 1219-8, está 319. 319, perdão. 319, está 319. 645, desce para 4000 pés, ajuste na 0-4. 4-0-0-4, 4-4. Boa noite, voo 1966, teto estimado de 1400, foge a porta visual, ajuste no 0-4. No 0-4 vai reportar visual, voo 1966. 1869, tráfego informado anteriormente, agora 6 milhas, com 1.50 de level speed, reduz para aproximação final, reporte estabilizado. Certo, repassado, reduziu. Onde estou com 1500 pés, gol 1966. Gente, gol 1966, autorizado pouso na 0, vento 080 graus, 1092. Ele pousa na 0, gol 1966. Gol 1645. Fechando a 1143, acione de identificação. Foi bom, parece que está chegando a bom. A gente estava dando 014, me desce para 4000 pés. Chame a torre na frequência 118 decimal 95. 895, boa tarde. Desça via para 2000 pés, autorizado IADS XUE da pista 10, ajuste 10, 14, reposta estabilizada. 14, via 10000, completo aqui, permanece estabilizado. Oi, boa tarde, 1869, terra baixo para baixo. Gente, gol 1869, aguarde pista livre. Gol 1966, no solo 34, é pista livre. Pista livre, gol 1966. Pena 6201, autorizado ali, mantém a pista na zero. Mantém no zero, 6001. Bom, 869 no sala 36, libere a direita, chamo o salão 21, desce 99. Reporte pista livre, por gentileza. Gente, livrando agora, nesse momento, 1219, gol 1869. Chana 6201, decolagem autorizada, pista na 0, vento 080 graus, 089. Frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, boa noite, pergunta. Sessão Major, boa noite, gol 1645, X-ray da 10, agora 12.17. Gente, gol 1645, continua em aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0 no 4. 0 no 4, aguarde pista livre, gol 645. Minha 201, decolada às 37, no controle Salvador, em 119, decimal 8. 198, boa noite, bom trabalho. Vou no 645, avistando? Afirma, 645, desvolta. Ok, sente, no gol no 645. Autorizado pouso, pista na 0, 0,08 graus, 0,80 graus, com 0,7 nós, pista molhada. Sente, livre pouso na 1,0, gol no 645. Possível for a gileda ou nóculos? Chilena 6201, autorizado direto, Leda. Direto, Leda, 6201, obrigado. Deixa a Xana 6143, após desvio, está autorizado a voar pelo. Papa Papa Juliette Hotel Romeu, acione identificação, voe Aman para interceptar a chegada Aman. Confirme se já voou visão na rota anteriormente. Papa Papa Juliette Hotel Romeu, acione identificação. Descida a critério, não há tráfego de esclarecimento no setor. O ajuste em Salvador no 0194. Juliette, já está no meu contato com o radar estabelecido 80 milhas noroeste de Salvador. Papa Juliette Hotel Romeu, está autorizado o vapor de Duna. Tá, via para 2000 pés, está autorizado o IADSEC, suída pista no 0, o ajuste no 0, 1 ao 4, reposta está pisada. Na 6143, não tem a prova de pelo, após pelo Zuma. Pelo, após pelo Azul 4206, autorizada a linha aérea decolar, pista no 0, vento 090 graus, 099. Linha decola, 4206. Linha 201, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251238, linha 201 do Chanel. autorizado 61-43. Controle? O Xanero 61-43, chame a torre na frequência 118.95. 3, continua a aproximação, agora de pista livre. Aguarda, 6143. Tá iniciando o 4206. Gente, azul 4206. Xanema 143, pouso autorizado, 090 graus, 099, pista molhada. Azul 4206, decolar 248, chama o controle, 19980. 198, obrigado, boa noite, azul 4206. Salvador, boa noite, azul 4206, livrando 1700 na PUC. Azul 4206, contato o radar de decolagem, suba via saída PUC para nível 350. Via PUC 350, azul 4206. Hotel Romeu, informo que Salvador está operando no instrumento 1000 pés de tempo com 3 mil de visibilidade e chuva leve sobre o campo. Xanema 143, na sala 50, libera direito no 21.9. Salvador. Controle Salvador, boa noite, Azul 2, 773. Azul 2, 773, acione identificação, ajuste Salvador 9014. Após desvios, está autorizado voar à posição ITAP, reporte para descida. Gente, identificou. Reportar agora a descida e após ITAP. 73, contato radar estabelecido 58 milhas, sudoeste de Salvador. Gente, 2773. Azul 4206, suba e mantenha nível 330. Só mantém 330, Azul 4206. Azul 2773, no ideal, descida. Azul 2773, desça para 4.000 pés, com ajuste no 0 no 4. Por quantas milhas irá manter essa proa? Mais 5 milhas após a gente pode aproar, tá? Gente, Azul 2773. Chame Centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Recife 12685, alterna 2545. Obrigado, boa noite, Azul 4206. Nova fase de Net Hotel Romeu, descida autorizada até nível 050. Fase 050, Romeu. A aeronave na escuta do controle de Salvador informa que Salvador está operando no visual nos mínimos, sem chuva sobre Salvador. Grato, Salvador. Azul 2773. Desça com razão máxima, só o número 1 na aproximação. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 4. 2.000 pés, 2773. Mantém nível 050. Alfa Tango 72, estiver te atendendo. Azul 2773, posição Duna. 2773, posição Duna, voará Duna. Azul 2773, retração para sequenciamento, curva direita para 065. Essa torre está autorizada para receptar o curso do localizador. O ajuste na 094, reporte estabilizado. Direita 065, reportar ao curso do localizador, Azul 2773 autorizado. Direita para a nota, prossiga, descida. Salva a fase 10, Hotel Romeu, descida autorizada sai 4 mil pés, o ajuste na 0194. Papa Juliette Hotel Romeu, informa o tráfego 3 horas, 19 milhas, passa nível 095, descida para 2000 pés, uma patango 72, número na aproximação. Sente, o Juliette Hotel Romeu. Curva direita para o 070, reporte estabilizado. 2773 para o 070, reportaram. Gente, Juliette Hotel Romeu, retoração para sequenciamento, curve a direita, correção, curve a esquerda para 075, limite será radial 310 de Salvador. Não consigo essa prova, a medida foi mais consigo fazer a 36 agora, mas não vou te falar. Juliette Hotel Romeu, tem condição de curvar a direita para 180. Ativo. Tem formação do lado, eu tenho que matar a prova. Eu posso reduzir, eu estou reduzindo. Vicente, Juliette Hotel Romeu. Mantenha 4 mil, pai, Juliette Hotel Romeu. Passou para o Brasil, vai precisar reduzir mais ou só 149 de entrada para baixo? 140 está sem condições, Juliette Hotel Romeu. Está mantendo 40, Romeu. Azul 2773, informa o tráfego 9 horas, 8 milhas, rumo sudeste, mantém 4 mil pés no Sierra Romeu 22. Desce para 2 mil pés, após estabilizado. Sente descendo para 2 mil, reportar estabilizado, centro do tráfego 2773. Evening, Condor 077, approaching holding point 1110. Are you ready? Condor 077, we need about 2 more minutes. We call you when ready. 090 degrees, 05 knots. 4000 pés, dirigido para 2000 pés. Juliette até Romeu, esse para 2 mil pés, o ajuste no 094. Eu tá por 2 mil, muito estabilizar o localizador, azul 2773. Azul 2773, chame a torre na sequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Alva Papa Juliette, até o meio, está autorizado ILS Exoeda, pista 110. Ajuste salvador 10, 14, reposto estabilizado. Alva Papa, estabilizado, reposto. Torre de Salvador, azul 2773. Azul 2773, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando 2773. Can I do something ready now? Roger, Condor 070, maintain position. Body position, can I do something? Condor 2773, avistado, pouso autorizado, no zero, vento 090 graus, 05 nós. 2773, azul. Tá avistando? Tá avistando agora. 600. estabilizado, usual, já de pronto. Papapá, faixa de Hotel Romeu, chame a torre na frequência 118, decimal 95, bom voo. 95, muito obrigado pela colaboração. Salvador, papapá, faixa de Hotel Romeu, estabilizado no IRS. Papapá, Papa Juliette, até Romeu, continua a aproximação, pistona zero, aguardando autorização de pouso. Qual autorizado, se autorizado, pousa na 17. Ok, sente, reporta para o cancelamento. Papa, vai reportar para o cancelamento. Zero. Azul 2773, pista molhada. Sente. Sala da presente, Juliette para Romeu, está completamente isolado, seguindo para a base pela direita do 17. Sente, cancelada 09, reporta nacional. Da pista na 7, Juliette até Romeu, com base pela direita. Papai, para Romeu. Confirmado, autorizado em 050. Positivo, desce para nível 050, rumba 1 no meio. Salvador, voo 1966, boa. Voo 1966, adicione identificação, voo e ITAP. Ajuste Salvador 10114, desce para nível 120. Essa é o 20, voando de TAP, pode ser? Gol 1966. Gol 1966, cancelada as restrições de velocidade da chegada, gol match 1. Sem restrições de voando de TAP, gol 1966. Juliette, até Romeu, posso autorizar, pistona 7, vento 060 graus, 049. Grato, Romeu. Condor 077, clear takeoff, runway 10, wind 0, 50 degrees, 050 knots. Azul 77, runway 10, clear for takeoff. Tony Salvador, boa, Azul 2702, solto, posso esperar na 0. Sente, Azul 2702, mantém a ponta de espera. Meia, desce para 4.000 pés, o ajuste 10014, em informa um tráfego 9 horas, 9 milhas, rumo nordeste, passa nível 095, descido para o nível 050, eco 1110. Sentgol 9966, desce para 4000, complica 12, tráfego voo. Onda 16, informa o tráfego 9 horas, 9 milhas, rumo nordeste, passa nível 145, descido para 4000, pés, Bravo 737. Gol 1966, corrigindo tráfego 3 horas. Gente, gol 1966. Pode ser? Condor 077, Airborne 813, contact Nauta Approach Control, frequency 119.8. 19, Condor 077, bye-bye. Departure, good evening, Condor 077. Passing 1800 and turning left heading 050 to avoid. Condor 077, radar contact from departure, climb via Puka, departure to support level 3. 3-0. Climbing side load 330 and we need radar heading 040 to avoid, please. From heading Condor 077. Red deviation heading 040. And we need heading 030, Condor 077. Roger 030. Sétima 2, decolagem autorizada, pistona 0, vento 060 graus, 059. Iniciando pistona 02, sétima 2. Condor 077, we are clear of weather. Condor 077, by direct SIPA position. Direct SIPA, Condor 077, obrigado. Asa 2712, decolada 1-6, chame controle 119.8. Controle em 19-8, azul. Obrigado, boa noite. Alô. Salvador, boa noite, azul 2712. Responde de novo. Azul 2712, contato na decolagem. Após 2000 pés, autorizar direto o ponto. Após 2000, Conde 2712. 19966, desce para 2000, pés o ajuste 190, 194, estou autorizado ILS X-Ray da pista 90, reposto estabilizado. 2014, reposto estável, gol 19966. Dois sete um dois, vai necessitar de desvio. Agora vai manter a proa 030 por 2 milhas e após proa 090. Seguinte, azul 27 1 2, autorizado desvio. Grato, repórter Acone. Onda 16, sente, deixa para 4 mil pés, o ajuste no 0-4. 4 mil no 0-4. A 3283, decolada do noite, M controle 119, decimal 8. Controle 1198, né? 3283. Controle Salvador, boa noite, né? 3283, cruzando 1300 pés, arbora 1L. 3283, contato radar decolagem, suba via saída arbora 1 para nível 360. Via Arbor 1, 360, tá? 3223. Salvador 2712, não vai ser possível Conde ainda, vai ter que manter a 080 por 10 milhas, se aposta em Guaraconde. Ente azul 2712. Grato. Condo 077, contact with center 126 decimal 85, if enable 125 decimal 45. 126.85 and say again secondary frequency please. 125 decimal 45, Condo 077. Secondary 12545, Condo 077, obrigado, bye. Direto Alefa. Direto Alefa, até 3223. 712, após desvio, está autorizado Alfa Romeo 363. Após desvios, Alfa Romeo 363. 2712. Muito obrigado. Controle da 3223, foi descida de via direita, pro ideal aproximadamente 310 por 10 milhas. 3283, autorizado desvios. Autorizado desvios, da 3283. Onda 16, deixa para 2000 pés, autorizado IADF, exuída pista 10, ajuste 10, 14, reposto estabilizado. Autorizado descida 2000, tudo. Procedimento também, aliás, da 10, não contará estabilizado. 1966, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, não, meme. Navio, obrigado, boa noite, como é que eu tenho? Oi, Salvador, voo 1966, passando em Jaterra, mais uma mina. Gente, voo 1966, reporta visual com campo, ajuste na 014. Reporta visual 1966. Certo, rodando decolagem, suba via Sambo 1 para nível 360. Via Sambo 1, 360, voo 1964. Está 3283, já aprovando a Alepa, após Visual 1300, gol 1966, passando de acerto. Gente, gol 1966, pouso autorizado, vento 060 graus, 039. Livre, pouso 1966. 1645, está autorizado desvio, após autorizar direto Lida. Após desvio, Valeda, gol 1645. Avando lenta, gol 1645. Gente, gol 1645. 1869, pronto, não pode esperar da 1-0. Gol 1869, autorizado a LR manter na 0. Autorizado a LR manter na 1-0 para o gol 1-8.